Segura aí, vacilão. A capuetage reina no morro. Vários sapecos foram dados na cara do morto. Mais um otário estirado no chão. Levou pipoca pra aprender que aqui não tem vacilação. Só existe apenas pra cabetar os irmãos. Ainda vem com a maior cara lavada, dizendo que é da área. Mas a ladrãozada não admite falha. Não vem aqui dizendo que é da nossa área. Não gostamos de você, não gostamos da sua raça. Consciência nordestina relata que a bueta na área é motivo de risada. Tem que levar bala na cara. A polícia faz mais o cerco. O capoeta é preso, mas não aguenta o aperto. Momentos depois, ele capoetou. A ladronzada, mas o traficante tá na cola do Manel. O capoeta aqui não vai parar em pé, não vai parar em pé. Você foi condenado a viver na pior. Traidor do movimento, pode ficar só. Você foi condenado a viver na pior. Traidor do movimento, pode ficar só. Você foi condenado a viver na pior. Traidor do movimento, pode ficar só. Você foi condenado a viver na pior. Traidor do movimento, pode ficar só. Agora os ladrão já sabe quem é. Estou na cola do otário, pode botar fé. Ele não vai ficar em pé, vai ser pisoteado. Como todo capoeta vai ser derrubado. Você que se dizia ser um grande aliado, agora já não passa de mais um cabra safado. Não é mais considerado por nós condenado a viver na pior. Traidor do movimento, pode ficar só. Consciência nordestina não tem medo de falar. Três irmãos de rocha pronto para disparar. Rajada no seu peito, todo mundo quer dar. Não só é isso que nós temos a falar. Fica caladinho enquanto eu fico a rimar. Porque seu erro foi brutal, não vai ter perdão. Ainda chega na galera nos chamando de irmãos. Não satisfeito do que fez, quer fazer muito mais. Vê a desgraça dos outros, isso não se faz. Fica dizendo por aí que é garantido. Se arrebenta agora por você ter nascido. Você não passa de um corpo boiando no rio, ou um grito na noite que ninguém ouviu. Às vezes fico confuso, o pensamento rodando. Você nos subestimou, agora entre pelo cano. Já tentamos te matar, mas você já se matou. Agora caladinho, sinta sua própria dor. Não fique por aí dizendo que não somos de nada. Seu otário arrombado, de você eu dou risada. De você eu dou risada. Você foi condenado a viver na pior. Traidor do movimento, pode ficar só. Você foi condenado a viver na pior. Traidor do movimento, pode ficar só. Você foi condenado a viver na pior. Traidor do movimento, pode ficar só. Você foi condenado a viver na pior. Traidor do movimento, pode ficar só. Olhe para mim, tente me compreender. Tudo que falamos não vamos se arrepender. Além de capoeta, um otário traidor. Quem diria que um dia isso ia acontecer? Não vou falar do seu passado, pois não sou nenhum juiz. Mas você foi condenado a viver sendo infeliz. Se um dia não passar na sua cabeça, eu peço que se lembre, não quero que se esqueça. Você se condenou, você mesmo se julgou. Sua sentença é a morte, peça perdão ao Senhor. Se ele te perdoar, você pode ir pro céu. Mas se tudo der errado, você vai provar do fel. Sua alma vai estar em condenação, seu otário vacilão. Segura aí, vacilão. Deixou de ser nosso irmão. Deixou de ser nosso irmão. Você foi condenado a viver na pior. Traidor do movimento, pode ficar só. Você foi condenado a viver na pior. Traidor do movimento, pode ficar só. Você foi condenado a viver na pior. Traidor do movimento, pode ficar só. Você foi condenado a viver na pior. Traidor do movimento, pode ficar só.